cachaça hoje, bota a mão pra cima. Essa é do verão, hein? Fique bem. Chegou o verão, eu tô solteiro, eu vou levar na geral nem agora. Chegou o verão, mãe, eu tô solteiro, eu vou pegar geral. Como é que é? Bora ver quem pega mais. Bora ver quem pega mais. Bora ver quem pega mais. Vamos ver quem pega mais. Bora ver quem pega mais. Bora ver quem pega mais. Quem mora na Bahia, em São Paulo, tá no show. É o papapá. Solteira, bota a mão na cabeça, sua brisa, vai, vai. Solteiro, eu vou pegar geral agora. Chegou o verão, mãe, eu tô solteiro, eu vou pegar geral. Como é que é? O parabéns que pega mais. O parabéns que pega mais. O parabéns que pega mais. Vamos ver quem pega mais. O parabéns que pega mais. Quem curte o carnaval de Salvador, joga a mão e diz: é o papapá. Sensualize, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Ela tá querendo e eu também. Quem gostou faz barulho aí. Aí, ó.